cidade de Davi um lar se formou, preparou-se o espaço, a arca chegou. Os levitas se levantam com fé em seu olhar. O Senhor os escolheu, prontos para servir e amar. Canta, ó Israel, com júbilo e poder. Fazer subir com trombetas e harpas em unidade. A glória do Senhor em nós vai resplandecer. Davi reuniu o povo em Jerusalém. A arca do concerto, nossa esperança também. Santificai-vos, levitas, prontos a levar o que Deus ordenou, vamos juntos celebrar. Canta, ó Israel, com júbilo e poder. A arca do Senhor, vamos fazer subir com trombetas e harpas em unidade. A glória do Senhor em nós vai resplandecer. E quando a arca chega, um clamor se faz, a cidade se alegra, em louvor se traz. Sete novilhos, sete carneiros, sacrifícios de amor diante do Senhor. Vai resplandecer. Micael olhou da janela, mas não viu a verdade. A dança de Davi era pura humildade. Com linho e com graça adoramos a ti, ó Deus da aliança. Em ti eu quero existir.